É verdade, meu amigo, o que vou dizer agora? Mas é verdade, meu amigo, o que vou dizer agora? Eu não sou daqui, venho vindo lá de fora. Eu não sou daqui. É verdade, meu amigo, como bem vou te contar. Mas é verdade, meu amigo, como bem vou te contar. Foi bom eu ter te encontrado, preciso desabafar. Foi bom eu ter te encontrado, preciso desabafar. É verdade, meu amigo, não sei se você sabia. Mas é verdade, meu amigo, não sei se você sabia. Chinoca fugiu de casa com um amigo Malaquia. Chinoca fugiu de casa com um amigo Malaquia. É verdade, meu amigo, dizia um velho ditado. Mas é verdade, meu amigo, dizia um velho ditado. É melhor viver solito do que mal acompanhado. É melhor viver solito do que mal acompanhado. É verdade, meu amigo, que o velho meu pai dizia. Mas é verdade, meu amigo, que o velho meu pai dizia. Meu filho, tu não te casa, casamento é loteria. Meu filho, tu não te casa, casamento é loteria. É verdade, meu amigo, que a minha mãe me falou. Mas é verdade, meu amigo.